tu falaste a Moisés com poder e com voz de trovão. Deixa ir meu povo para que me sirva, ó faraó, escuta a razão. As rãs subiram, cobrindo a terra, teus corações endureceram. Com encanto e magia não puderam ver que o Senhor é quem é verdadeiro. Liberdade, oh, clamor do povo. Arão proclamou, o pó se tornou em piolho, Senhor. Os magos disseram, isto é Deus, mas mesmo assim não houve temor. Liberdade, oh, clamor. Claro, separação entre os povos, um novo lar. O Deus de Israel é forte e fiel. Por ele os cativos vão se libertar. Liberdade, oh. Deixa ir para te buscar. Moisés clamou, o Senhor ouviu. As pragas vieram, mas o amor não se viu. Faraó, escuta, não endureça o coração. Deixa ir meu povo para a sua adoração. Liberdade, oh, clamor do povo. Deixa ir para te buscar.